Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje vamos trazer aqui à antena aquilo que eu disse ontem, ou seja, uma composição para um concerto para sintetizadores. É verdade, a obra foi composta pelo grupo With Noise e faz parte de um dos discos que o grupo começou, isto em 1974. É uma composição especificamente feita para sintetizadores. Nós vamos ouvi-la então na íntegra. Ela tem um pouco mais de meia hora e por isso mesmo não me vou alongar mais. Mas quero apenas dizer que é uma obra específica para, portanto, para sintetizadores. Nós vamos ouvi-la, vamos ouvir os quatro movimentos que compõem esta obra, feita então pelo grupo With Noise em 1974. Da minha parte então é tudo, tenho a continuação de uma ótima tarde, volto a encontrar-me consigo precisamente no próximo sábado. Fique bem e até lá. Boa tarde. Thank you. Thank you. Thank you.